Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos à edição Santo Vídeo dos Conversas Aleatórias. E para quem não percebeu, o Santo Vídeo é a edição número 51. Por isso é que eu disse que queria iniciar. Era 51. Agora, era 900. Agora não há nenhum passante. Aí era 900. Mas não é o mesmo produto, não tem nada a ver. 907. Não é isso, é Vila Deste. 903 é. Eles prolongaram. 905 é Monte Virgem. Não há nenhum. Há um passante vídeo, mas o percurso não é o mesmo. Não é o mesmo. Sim, mas pronto. Era, supostamente, se isto fosse há uns anos atrás, há 10 anos atrás. 8. Era a emissão 51. Aliás, a emissão Santo Vídeo. Do Santo Ovídio. Exatamente. Porque... E sabes porquê se chama Santo Ovídio? Porquê? Sabe você. Eu já aqui mais um bocado. Porque ele era guardador de carneiros. Ai, ser Ovini. Então não sei. Que ele era fabricante de vídeos. Ovídio. Eles chamavam sempre Ovídio. Anda cá, ajeitar o era assim. Não sabe até dormir. É que o guia da cidade cá a Porto e Arredores e Amadora. Também não sei. E Lisboa? Em Lisboa, foi que eu disse. Pois, porque... E a MCGM? Passa à frente. É por aí. As pessoas muitas vezes dizem... Já agora, onde é que é Bilre? Bilre? Sim. Isso é o nome de uma terra? É. Não conheço. Bilre foi onde viveu o Bryan Adams. Perto de Cascais. Oh. É, sim, senhor. Aprovo. Como é que eu ouvi dizer isso? É uma das zonas finas lá da, das tias. Basta dizer Cascais. Que coisa. E como se chamam os naturais de Cascais? Cascalhos. E esta agora? Ninguém sabe. Eu também não sei, mas vou dizer Cascarejos. Pronto, porque será, não é? Tem que ser um nome fino. Por acaso eu tenho uns cacarejos de galinhas. Continua a falar, estavas a falar aí. Pronto. Introduz os outros locutores que ainda não falaram hoje. Pois não. O santo vídeo, é por isso que as pessoas me dizem assim, eu vou ir para santo vídeo. É assim que as pessoas dizem, santo. Mas é santo ao vídeo. É santo ao vídeo. E como é? É como é com I? Ou vídeo? É o vídeo. É como o vídeo. Não, é com E. É com E. Eu já vi das duas maneiras, por isso é que pergunto. Não, é com E. Porquê? É com E porque... Por causa do vídeo. Não, não, porque o vídeo é o nome francês. E a transposição para português é Ovídio, mas escreve-se assim com E. Sabia? Eu não fiquei a aprender. Estamos sempre. Mas agora, só, ainda não. Ovídio é o nome do herói francês. A seguir ao Napoleão é o maior de sempre. Não é o maior de sempre, há outros. Há o São Marçal, que também foi um dos grandes nomes da França, da Gália. Também há uma rua em Lisboa. E por ali há... E, aliás, a Gália teve ali vários heróis, um deles é o Ovídio. E quem eram esses que são santos agora? Eram todos os guerreiros, os mercenários que iam só para as guerras por aí. Adiante, que fala Carlinhos. Pronto, edição 51. Deste sexto dia do décimo mês, do 2013º ano, DC, não é Washington, mas é depois de Cristo. Vamos falar sobre uma coisa que nada tem a ver, tão pouco quanto na web, nós nunca passamos por isto. Novas tecnologias. As pessoas são mais verdadeiras com as novas tecnologias. Tens que introduzir os locutores que não falaram. Ah, pois é verdade. Nós não estamos cá hoje, fizemos falta. Peço desculpa, esqueci-me, não vos tinha visto. Peço imensa desculpa. Estás perdoado por esta vez. Joaquim Miguel e Nuno Pereira, que estão aqui. Por cima de mim, ali mais para a esquerda, no teto, está o Nuno Pereira e ali na cave está o Joaquim Miguel. Pronto, agora a sério, o Joaquim Pereira aqui ao meu lado. Olá, Joaquim, boa tarde. Muito boa tarde a todos e vamos começar mais uma. Asneira. E o Nuno Miguel está aqui na minha diagonal. Muito boa tarde a todos, vamos começar mais uma. Mais uma aqui. Isso pode ter muitas sequências a seguir a uma, não é? Vamos começar mais uma palestra, uma discussão, sim, sim. Uma pancadaria. Uma saída a três, não é? Isto por visto vai. Uma visita à Amadora. E então eu vou estar calado. E eu vou ser o primeiro a levar. Continua. Pronto, então a introdução do tema de hoje é mesmo esta que eu já ia fazer há um bocadinho, por descuido, mas faço agora corretamente. Hoje vamos falar sobre as novas tecnologias. Será que as pessoas são mais verdadeiras com as novas tecnologias? O que é que possibilita as novas tecnologias? Será que as novas tecnologias permitem, não que as pessoas sejam, ou melhor, não que as pessoas sejam mais verdadeiras, mas que as pessoas sejam mais falsas? E todas estas questões. Se tornar as pessoas mais transparentes. Sim, exatamente, basicamente é. Tanta coisa para dizer. Tens que me consultar antes de começar o programa. Foste tu. Tens que ler o guia, um caga à tua frente. Eu estou a ver. Guardaste o guião só para ti, só tu é que sabes o que tens a dizer. Eu não sei. O que vimos? Falar, vimos, não? Hoje já tivemos aqui em lições de história, sobretudo parte do Joaquim, mas também do Carlos. Hoje é o Carlos que nos vai ensinar. Vai dar exemplos de como é que funcionam as novas. Estamos a falar de novas tecnologias, sobretudo das as famosas redes sociais que nos últimos 4 anos se tornaram muito populares cá no Burgo, cá no nosso condado portucalense. E então o que eu. Só começar mais uma coisa. Uma lição de história. Fiz ontem, que o velho Portugal nasceu. Deixou de ser condado portugalense e daí. Não sei que dia foi. Sei que foi em 1143. Exato. E dia. Não sei o dia. Se não está a confundir com a República. A República foi um bocadinho mais tarde. Um bocadinho. Quase. Já foi no século XX. Pois. Também foi assim de outubro. Já agora, Portugal, a primeira vez que se chamou Portugal foi em 1139, quando declaramos unilateralmente a nossa independência. 4 anos depois desse Tratado de Zamora, não é? Exatamente. E só em 1169, creio eu, ou 73, agora que já não estou certo, é que o Papa... Deu, ou seja, a bula. 30 anos depois, deu a burla. Já nem era o mesmo Papa. Não, não era o mesmo Papa. Quando ficámos entendendo. Não, não era. Mas tivemos de pagar bem caro. Tivemos. Eu sei que é só hoje que nada é feito de bom. Vamos contar e histórias. E nesses tempos que eles mandavam no mundo? Eles quem? A Igreja Católica Romana. Aliás, a Igreja Católica Apostólica Romana. Muito bem. E o que eu estava a dizer é que o Carlos, sobretudo ele, vai dar, até porque nem eu nem Joaquim estamos por dentro. Ou não, Joaquim? Eu estou por fora. Ele estava aqui a confessar que está todos os dias no computador, pelo menos 10 horas por dia na internet. Mas fora isso, o Carlos é que nos vai explicar, vai dar exemplos e depois sugerir de comentários de outra parte, porque a ideia original foi mesmo comentar isto. As pessoas ficam mais... São as redes sociais que transformam as pessoas, que eu estou a dizer, a ideia que eu tenho para comentário, para análise. São as redes sociais, é esta facilidade de publicar coisas, de falar com outra pessoa do mundo, não sei o quê, que mudam as pessoas ou apenas tornam mais transparentes as pessoas, que mais facilmente se vê como é que é cada uma. Mas, por outro lado, também há um lado falso, que era o que o Carlos estava a dizer. Faça o favor, Dom Duarte, Dom... Como é que havemos? Havemos arranjar um nome ali para o Dom Seguinho, Dom... É, Dom Seguinho. Dom Napoleão é bonito, Dom Napoleão. Sim. Dom Napoleão Seguinho, gosto mais. Fala mais sobre o que tu achas que tens mais convívio com isso do que nós. É assim, eu acho que basicamente o ser humano tem, por natureza, maus instintos. E sempre que pode, liberta-os. As redes sociais é um bocadinho por aí também. Não é? O ser humano, por norma, tem... Não é? É como antes, por exemplo, uma das coisas que eu vejo muito na comunicação social falar, ainda hoje, não é? Ainda hoje, se houver um casal de namorados que tenha um final feliz e tudo começou pela internet... Isso é bom, é falado, se calhar é falado, se der em casamento e não sei o quê, e se meter pessoas com deficiência e de países diferentes e não sei o quê, então é que é falado. Mas, mesmo assim, nunca é notícia sequer de quinto ou sexto plano. Não, é mesmo lá para o fim. Entretanto, se a coisa correr mal, é logo tema de abertura. Pronto. É a forma como se vê, portanto, as... Ou seja, também se faz muito por aí. E eu sou um bocadinho contra isso, porque já antes de... Isto fala-se muito na forma como as pessoas mentem e na forma como até começou por aí, porque muitos jovens iam iludidos e havia, depois havia raptos e havia violações e coisas do género. E as pessoas... Só que cá está, isto já acontecia antes e não era preciso estas tecnologias. É como eu digo, o ser humano sempre pode aproveitar para ser mau. Quando tem essa índole, claro. Porque há pessoas sinceras na internet. Alguém ia dizer uma coisa? Ia te perguntar. Fala. Eu, para começar, é como é o costume. todas as invenções que se fazem é sempre com o bom sentido, para facilitar a vida, para facilitar as comunicações, para várias coisas. Mas lá vem o reverso da medalha. O que serve para o bem, muito, muito, muito mais serve para o mal. E então estas coisas das redes sociais, e eu calmo por aqui, não adianto mais. O que eu ia perguntar ao Carlos era mesmo nesse contexto, entre o bom e o mau, se as invenções são para facilitar alguma coisa, para acelerar alguma coisa no lado positivo, se consideras que isto que apareceu é mais bom ou mais mau? Se tem mais lados positivos ou negativos, já dado que tudo tem lado positivo e negativo. Sim, é assim. Acaba por ter um lado mais positivo, porque as pessoas que utilizam as tecnologias para o bem têm mais bem à sua disposição. Mas as que fazem mal. Agora, as que fazem mal também mais facilmente são interceptadas. Hoje em dia já praticamente não há crimes de grande escala por resolver. Antes era quando se resolviam, demorava muito mais tempo e era quando se resolviam, não é? É inevitável no mundo em que vivemos hoje, não é? Que haja uma vigilância muito maior e, portanto, ou seja, faz-se mal, mas também muito mais facilmente se é apanhado, muito mais facilmente se é interceptado. Então, quando se parte para as redes sociais, não é? para fazer mal, não é? Ou seja, ou se continuam a usar meios ocultos, ou então a rede social já por si acaba por levantar o perfil, acaba por levantar umas quantas suspeitas. Mas isto é... Com os meus conhecimentos policiais, através das séries dos AXNs e das Fox e não sei o quê, muitas vezes, se houve chamadas ou comunicações através dos telemóveis ou disso daquilo, a polícia consegue ir buscar esses telefonemas ou essas chamadas, e é muitas vezes através dos telemóveis e dessa coisa toda que eles conseguem ir ao caminho. Sim. Por exemplo, eu antes de haver redes sociais, o que é que eu fazia? Inventava números de telemóvel, a ver se calhava para alguém que gostasse de conhecer. Ainda não havia redes de telemóveis de sociais e já nós fazíamos isso. Pegávamos o telefone e marcávamos o número de sorte e depois estávamos ali na conversa. Se dava para bem, dava para bem. Se dava para mal, minha senhora, desculpe, enganei-me no número. Mas as pessoas esquecem-se uma coisa, é que de cada invenção tecnológica, isto é a história dos antivírus, chamem para o computador. De cada vez que criam um antivírus, surge sempre uma maneira do contra, de contornar aqui um. De cada vez que surge alguma maneira de descobrir o que os maus fazem, os maus descobrem uma maneira de dar a volta. Pode demorar, mas conseguem sempre. Sim, mas isso seja redes sociais, seja o que for. Pronto, não é? É para o geral. Eu não sei se vocês já lembram da notícia que houve esta semana, da alerta da Portugal Telecom, não. Que há números que nos ligam para aqui, para Portugal também, a começar por 375 ou 371, ou seja, indicativos da Letónia, aliás, efetivamente, corretamente falando, 375 da Bielorrússia, 371 da Letónia, chamadas que duram mais ou menos 3 segundos. Nós ligamos de volta para saber quem é que é, não é? E assim que ligamos de volta são cobrados valores entre 15 a 30 euros, e se ligamos do telemóvel ainda são retirados do telemóvel, copiados dados do telemóvel, como números de telefone, como dados de contas bancárias, tudo que nós temos aí, é copiado em apenas 2, 3 segundos. E no entanto, esta coisa de as maroscas que nós fazíamos antes para conseguir chamadas à borda, para conseguir, cada vez é mais difícil, mas sempre vai havendo. Agora cá está isso, é o eterno jogo do gato e do rato, não é? Que um faz, o outro desfaz. É. Mas acho que de uma forma geral, agora é assim, se me perguntarem, mas na generalidade quem é que mais povoa a internet? Pessoas boas ou más? Tem que ser pessoas más, porque há mais pessoas más do que boas no mundo inteiro, portanto, obrigatoriamente tem mesmo que ser mais pessoas más do que boas. Então no Facebook é por demais. O que eu acho mal, Eu lembro de comentar já este assunto. Aliás, foi por causa disso que eu me lembrei de trazer este assunto para Conversas Aleatórias, emissão 51. Porque para aí há quase 2 anos, na empresa onde estava, comentou-se isso do Facebook, na altura era o Facebook, e o perigo que é o livro das russas, o livro das trombas. Mas é Facebook, é inteligente, as pessoas inteligentes percebem o que está a explicar. Bom, o livro das russas trazia o perigo de, até saindo da parte das pessoas publicarem lá parvoices e pronto, é só para dizerem que sim, só para dizer que aparecem. É perigoso no intuito das pessoas publicarem coisas que não têm noção de que podem ser utilizadas para prejudicar elas próprias. E a coisa ainda se agrava quando se trata, por exemplo, de filhos. É. Desde os 3 dias de vida publicam logo fotografias para toda a gente ver como é que é bebé. E mais do que isso, a que horas é que vai buscar o infantário? Como é que vem, se vem de carro, se vem não sei o quê. Quer dizer, estão a dizer aos ladrões, olha, essa hora esteja à vontade, essa hora apanhem-me à porta do infantário. Mas as pessoas não têm noção das coisas públicas. Mas também porque lá está, não é as redes sociais que eu acho que são más, é o uso, além do uso, torna mais transparente a inconsciência de uns e a estupidez de outros. Principalmente, você disse que facilita. Neste caso, facilita a transmissão de estupidez e de inconsciência. Exato. Do criminoso, no fim de contas. Então é assim, depois a falar, vamos por partes. As redes sociais começaram a ganhar um impacto tanto ou quanto grande há essencialmente 8 anos atrás. Nessa altura, ainda não havia os sistemas de segurança que há agora. Não é? Claro que é assim. Nós, na altura, eu ainda tenho uma página na internet que qualquer pessoa, esteja ou não registada, pode consultar. O i5, que foi a rede que veio logo depois, já tem outras regras, mas ainda assim há lá muita informação. O Facebook, se eu quiser, e eu tenho um perfil do género, se eu quiser posso ocultar toda a minha informação, desde publicações a qualquer dado pessoal da minha parte. Já para não falar que não insiro nada que me possa comprometer, mas de igual forma, mesmo que inserisse, estava entre pessoas da minha confiança. O mal é que muitas pessoas, cá está, é a inconsciência, não é? Adicionam todas as pessoas. Eu tenho um familiar que adicionou todas as pessoas que se chamam Bonaparte. Decidiu pesquisar por pessoas Bonaparte. Olha, vou dizer. Bom, há dias. São pessoas da mesma família. Pessoas que vêm, sei lá, Moçambique ou o que é que eu E dos Estados Unidos, uma das pessoas que, pelos vistos, andava a ser procurado pela polícia, que também lá estava. Eu já vi essa lista à minha frente. Pois, quer dizer, isso, mas claro, publica lá coisas, tem lá fotografias dos meus sobrinhos, tem lá. Não, tem lá coisas que. Claro, depois aí sujeitam-se, não é? Agora, quando as pessoas utilizam as coisas. O mal também está aí, não é? É como as pessoas que têm. Eu já conheci pessoas que têm computador e até dá pena que os computadores passam por cada coisa. Ficas com pena dos computadores. Fico com pena dos computadores. Não é? Sei lá. É como os telemóveis, a mesma coisa, não é? Há pessoas, por exemplo, que têm o telemóvel. E não é propriamente que tenham a internet, mas têm o Bluetooth ligado. Sempre. Tens que exemplificar o que é Bluetooth. O Bluetooth é basicamente. É uma espécie de internet. Não é internet, mas permite que telemóveis se comuniquem um com o outro, não é? Por exemplo, vamos imaginar que eu quero passar uma coisa para o telemóvel do Joaquim. É uma ligação sem fios. É uma ligação sem fios. Em vez de ligar de um cabo, um telemóvel ao outro, através de um cabo, passam-se assim. É por essa tecnologia que se chama. Magnéticas. Como é que chamam as ondas? É ondas magnéticas. Eu, graças a Deus, sou muito burro. Porque o telemóvel que eu. Sim, senhor, reconheço que é útil. Mas é só naqueles casos mesmo. Jogar cartas. Essenciais. Eu estou a falar as chamadas. Para fazer. Eu meto 10 euros no descarregamento, dá-me para 2, 3 meses, sei lá. Eu carrego tão mal uma vez por ano, por isso aí ganho-os a todos. Mais. Pronto. Mas. É assim. É um bocado como aconteceu. Agora estou falando isto um bocadinho. Isto é crónico. O que é que acontece, por exemplo, quando há a libertação de um povo, regra geral, quando a libertação de um povo, de uma... Nesta semana falei isso. Por exemplo, de um outro país, ou de uma ditadura. Não é? O que é que aconteceu, por exemplo, na Nigéria em 1960? Quando a Nigéria se libertou do Reino Unido, todas as partes da Nigéria queriam ter a sua independência. Até se chegar, bom, o Biafra foi um caso especial, mas até se chegar a um consenso. Ou seja, e as democracias é a mesma coisa. Quando a gente passa por uma democracia, não é? Primeiro permite-se tudo, mas alguma coisa, até o que não se devia permitir em caso nenhum, e depois é que se vai regulamentando as coisas. O mesmo acontece com a internet, o mesmo acontece com as redes sociais. As pessoas vão a seu tempo se acostumando, porque tínhamos em conta que isto é uma coisa que aconteceu, que começou a acontecer há 8 anos atrás. O fotolog.com já existe há 10 anos. Foi o primeiro fotolog, mas na altura nem havia a noção de rede social. Isso só surgiu em 2005 com o Facebook. Mas mesmo assim o Facebook, para chegar aqui a Portugal, com algum impacto, só para em 2009. Uhum. Não é? É como, por exemplo, o YouTube. Era 2010, 2009 era o ano do Twitter. Andava ali os dois a par a par. Desculpa interromper, o que é isso do Twitter? Exatamente, era o que eu ia explicar a seguir. Então, interrompeu-me. Desculpa, continua. O Twitter é um espaço, um portal na internet onde se publicam frases ou ligações a alguma coisa ou imagens, mas no máximo só tem, cada publicação só tem 140 caracteres. Ou seja, é uma coisa que nunca é mais duas, três linhas. Uma coisa resumida. Se quiserem ler mais, metam lá uma coisinha para ligar a outro sítio. Chama-se Twitter, por causa do passarinho. Ah, é o Twitter, passarinho. Que deixa uns tweets. É aquele passarinho, porque, por exemplo, azul. Nas firmas, o F é o Facebook. E o T é o T, o passarinho. Depende. Às vezes é um T azul. Eu vi a... Quando é este? Exatamente. O passarinho é o tweet, porque deixam lá tipo um pio. Antigamente era só o telefone. E agora tem as ligações à internet. Agora, para essas coisas, eu vi aquele pássaro. É o Twitter. O Facebook, fui lá, é por causa do web. Agora podia o passarinho coisa, era assim. O que ser, é isto? O web podia ser. O pássaro é o Twitter, são tweets tipo pios. É, deixa-se lá frases pequenas. Ai, é os pios. Está a perceber? O Twitter é uma... É bem diferente do Facebook. É diferente do Facebook. As coisas estão... Bem, é para os ouvintes, é natural. Mas para mim, não adianta com muitas coisas. Pronto, eu se quiser no Facebook, posso escrever muitas coisas, posso falar muitas coisas coisa tal. Que eu nunca faço, eu nunca escrevo coisas longas. Nada. Eu não. Dá-lhe muito trabalho. Não. No mínimo... 50 linhas. Não. Fora isso, não. Fica quando está com inspiração, fica com os dedos em sangue. Não. Sim, e no Facebook posso escrever o que quiseres? Pronto, e no Twitter também posso, só que... Podes escrever noutro sítio, ou então dividido em muitos textos, muitos tweets. Muitos tweets, só que também ninguém assim, ninguém vê ao princípio. Mas pronto. Exato. O Twitter é muito bom para, e já para completar, o Twitter é muito bom para o meio jornalístico. É, eu ia te porque perguntar isso. As coisas aparecem lá, às vezes então antes das comunicações oficiais. Eu ia te perguntar isso. Para qual era a utilidade? É para muita coisa, mas sim, dentro mas do meio essencialmente jornalístico. É um, quem tem é tudo, quem quer estar em cima do acontecimento. Por exemplo, quem trabalha num site de internet, pois. Para dar as notícias na hora. Quem quer estar em cima do acontecimento com o Twitter ligado é. Até porque, o Twitter é muito leve, permite, por exemplo, que a nossa partida está móvel, mesmo que tenhamos uma internet baixa. De baixa velocidade, não é? Internet lenta. É uma coisa simples e são as coisas publicadas. Escreve, sei lá, caiu uma bomba não sei onde. Tonga. 140 caracteres. É muito pouca coisa. Eu não gosto nada de tragédias. Por isso é que me ocorreu esta. Ou então, por exemplo, um facto que aconteceu esta madrugada. Tremor de terra em Bucareste, 5.7 escala de Richter. Tonga, já está. Escreve-se isso, e por muito baixa que seja a internet, como é muito pouca informação, ela acaba, é muito provável que ela seja sempre enviada. Eu dou um exemplo, e deixando tragédia, indo para o desporto. Eu soube que o André Vilas Boas tinha sido despedido de Chelsea através do Twitter. Foi lá publicado primeiro, porque foi só o prazo. André Vilas Boas. No ano passado. André Vilas Boas, Chelsea sec Vilas Boas. Foi aí que eu soube. Um domingo. E foi substituído pelo padrinho dele. Padrinho? Porquê? Padrinho, Mourinho. É parecido. Oh, Mourinho jogou há um ano e meio depois. Vocês é essas só... cabeças. Oh, vocês. Mas oh. Acabou por lá chegar. Ah, só tá para não dar, tá, muito. Pois, para tá. Não dar muito. Então o afilhado substituiu o Mourinho, que o Mourinho saiu do Porto em 2004 e o Vila Lisboa jogou lá em 2010. Mas isso tá é mesmo? Natural. Ah, é natural, está bem. Bom, não entrei. Por exemplo, também saiu o Vila Lisboa, também foi para lá com outro logo. Porque é assim. Ah, eu costumo. Pois, está bem. Continua. Ainda nem acabaste a dizer, no Facebook posso publicar os Instagram. Ah, no Twitter, enfim, pronto. Mas a partir de 2010, a partir de 2005, então o Facebook passou bem à frente do Twitter. E do Orkut no Brasil? Não, já foi mais cedo, foi no ano passado. Sim. Mais cedo, mais tarde? Mais recente. Ah, eu percebi mais cedo. Mas percebeste mal? Eu percebi as duas e fiquei na dúvida. Pronto. Mas é isso, portanto, estamos a falar de uma coisa muito recente. As pessoas ainda não se acostumaram a esta novidade, que é, olha, eu agora tenho à minha disposição, não é? Tenho à minha disposição várias isto posso adicionar, por exemplo, uma coisa muito gira, que é sei lá, dizer no Facebook: estive com pessoas, também se pode dizer isto no Twitter, mas no Facebook dá para a gente escrever o que quiser. Mais espaço. É. Estive, sei lá, obrigado Nuno, e identifico o Nuno, ou seja, depois o Nuno recebe a notificação: Carlos Bonaparte identificou-te numa publicação. E... Dá para fazer isso, pelo visto. Dá, pois. Dá. Escrevam lá o nome de Joaquim. E o Joaquim mais sabe que quem foi publicado. Ah, não sabe, não. Está bem, o Joaquim, não sabe, não, o Joaquim Silva, aquele que mora ali em frente. Ah, é aquele, está bem, aquele. É. E também aparece lá. Imagino, por exemplo, que temos uma. Que vamos escrevendo. Basicamente é assim. Eu tenho um papel e o Joaquim tem outro papel. E eu vou escrevendo as minhas coisas e o Joaquim escreve as suas. Quando eu escrevo e identifico o Joaquim, automaticamente também fica escrito na sua folha. Passa imediatamente. A identificação passa para a pessoa a quem de direito. Se você escrever Carlos e identificar que é o ceguinho, o ceguinho também vai. Outra coisa que há bocado nos falou: essas coisas são todas muito práticas e são. Facilita muita coisa. E acelera. Mas agora, essas coisas dos Facebooks e das internets, não sei o quê, eu vou bater naquela tecla que já se bate há muito tempo: é facilitarem às crianças. Isso é o problema. Isso é que eu acho mal. Porque já vamos chegar. Não vou esquecer das crianças. Agora, o Carlos ainda ia falar. Ainda ia falar. Então, por exemplo, isso é uma coisa. Ou por exemplo, pôr gosto numa página. Não é? Ninguém tem a noção de quanto isso pode ser depois importante. Não é? Por exemplo. A McDonald's uma vez teve isto começou a descobrir porque no ano passado o Facebook implementou um motor de pesquisa que é tipo o Google, para quem percebe do que eu estou a falar, sabe o que eu estou a falar. Ou já quem já explica que é o Google, é procurar uma coisa. Eu vejo lá o Google, mas é procurar. Se quer saber a história do Dom Pedro V, escreve-se no Google. Dom Pedro V, aparece lá uma ligação para a história do Dom Pedro V. E então, o Facebook criou o seu próprio motor de busca, que tem uma particularidade: vai buscar informações só dentro do próprio Facebook. Claro, só informações públicas. Informações privadas, não. Ou seja, informações que estejam dentro daquele portal e que não estejam noutro sítio. Por exemplo, eu estou a explicar, não é só se, é todos os ouvintes que não saibam dessas coisas. Por exemplo, eu quero escrever uma coisa qualquer sobre... Um texto sobre... O Afonso Henrique. Exatamente. Dá-me indicações onde eu posso ir buscar. Sim. Se chega ao Google, escreve Dom Afonso Henrique e aparece logo uma lista de sítios. Onde eu posso ir. Você pode ver pelos títulos, pode ver pelos resumos em baixo, onde tem informações sobre ele. Tem coisas à escolha. Porque muitas pessoas que conheço, que estão ligadas à literatura, à história, não sei o quê, e penso que isso para essas pessoas é uma ajuda. Escusa-se de ir para as bibliotecas. É, mas sabe que quem está ligado a isso continua a ir aos livros. Depende dos casos. Os livros nunca vão acabar. pode acabar muita coisa e já levou uma quebra muito grande. Sim. Porque até já, já li livros, por exemplo, meu filho, li livros lá no, no aparelho, muito no espécie de telemóvel lá. Vai para ali, está ele ali no café a ler um livro. Não, não, não. São chamados e-books. Por exemplo, aí é um caso muito. Por exemplo, é que há pessoas que não têm grandes bibliotecas à sua disposição. Há pessoas que não têm. Quando é esse caso, não. Internet facilita. Por exemplo, eu sei, porque me liguei muito à Roménia, eu sei muito da história da Roménia. Aliás, eu até aprendi a falar romeno. Sabe que o Carlos participou num concurso de uma rádio romena? Depois vamos com o Carlos. Não, mas a sério, eu aprendi a falar romeno. E ainda estou a aprender mais, como é lógico, mas eu consegui em 2 meses e não estive a conversar com uma pessoa mais de 1 hora só, ou praticamente só, em romeno. Como é que eu aprendi romeno? A partir da internet. E como é que eu sei a história da Roménia? Lá de quando a dissolução do Império Romano e que aquela parte, não sei o quê, e lá dos Dácios e não sei quantos, e dos Valáquios. Como é que eu sei isso tudo? Tudo através da internet. Tudo através da internet. No meu caso específico, até eu nem teria outra forma de saber, porque os livros não estão em braille. Nem sequer teria outra forma de saber. E muitas pessoas que vivem em países mais pobres, que têm até acesso à internet e gostam de história, mas não têm bibliotecas que tenham tanta informação quanto essa. Se calhar terão mais informação local do que informação à escala mundial. Pronto. Eu não nego isso. O que eu estava a dizer é que as pessoas ligadas à literatura e ligadas aos livros não deixam de ir aos livros para irem à internet. Sim, é como, por exemplo, quando têm acesso a eles. É como, por exemplo, as pessoas que gostam realmente de música continuam a comprar discos, mesmo também podendo baixar alguns na internet. Exatamente. É assim, que a questão é esta? Então, como eu disse, só mesmo para concluir. Em 2012, e claro, houve logo quem fizesse, quem desconfiasse da que assim, se eu disser, bem, eu quero que só os meus amigos vejam isto, então essa publicação não aparece no motor de busca do Facebook. Uhum. Mas se eu disser, isto é público. Aparece em qualquer pesquisa. Pronto, o que é que aconteceu? Logo a McDonald's teve um problema muito grande porque descobriu, ou enfim, que a maior parte dos seus funcionários nos Estados Unidos e por aí eram racistas. Mas racistas do género gostavam de páginas que apoiavam o final da raça negra e que nos sítios, extermínio, dos afro-americanos e não sei o quê. Ou seja, e se calhar muitas pessoas até nem são assim tão extremistas quanto isso, mas puseram um gosto lá na página para acompanhar esta ou aquela situação, e as pessoas não têm ideia de quão importante muitas vezes isso pode acabar por ser. Ou seja, ou então publicam como a outro que publicou que ai tal, estou com 240 horas, estou completamente. O maquinista de Compostela. Não, isso. Não, pensei que estavas a falar desse que estava a conduzir o comboio a 200 e tal. Ultrapassaram o limite e publicou a fotografia, estou contente e tal. Publicou? Isso não sabia. Não foi do acidente, foi de outro, muito tempo antes. Mas foi a mesma pessoa. Bem, interessa. Isso não sabia. O que eu sabia é que houve um condutor, vou conduzir 240 horas, completamente a bêbada, não sei o que mais. Publicou a fotografia e, claro, logo foi. Logo houve quem não gostasse da situação e que logo comunicasse à polícia. Por acaso não houve nada a fazer porque ele e com o colega no carro tiveram um acidente e morreram os dois. Mas pronto. Se foram só os dois, não é mau. Não. Quer dizer, o outro não tinha companhia, possivelmente. Se eu ia acompanhar, tinha a sua quarta parte, desculpa. Podia não ter travado. Podia não ter como. Não ter conseguido. Pois. Convencer. Saber que ele ia ver, acompanhá-lo. Se cá está pelo que ele. Ora, aí está. Bem, não interessa. Mas é que esse podia estar à vontade porque esse não ia conduzir. Mas tinha dentro do carro e foi-se também. Não é bem feito. Vocês é que são os Dexters, não sou eu. Ok, eu. Quando são coisas que ultrapassam a razão e sei lá o que mais. Sim, continua. Eu não tenho pena. Publicações. Mas pronto, é por aí, não lembro nada a dizer. Deixa-me fazer mais alguma pergunta? Não, eu ia dizer que as novas tecnologias e os novos meios aceleram e facilitam as coisas, e tornam não só as pessoas mais transparentes, como as coisas que elas fazem, os atos que elas fazem, que é feito da privacidade. Quando um homem é apanhado com uma mulher com uma máquina fotográfica da Google, que andava a tirar fotografias para pôr os mapas na internet, os mapas que nós até já tivemos a ver, o carro andava por aí com a máquina a tirar fotografias e apanhou um homem com uma amante. E foi descoberto a partir da internet. Aí eu acho bem, porque eu sou a favor da transparência e da verdade em tudo, aí a coisa facilita a verdade e prejudica as pessoas que também são burras e andam nas ruas a fazer coisas que não são. Não é verdade? Exatamente. Pois, também é verdade. É assim que também não tenho pena. Bom, logo também indo para debaixo de um comboio. Aí eu ia fazer qualquer coisa, mas continuem nos vossos. Ah, já sei quem é esse. Sim, senhor, os computadores e essa porcaria toda veio resolver muita situação. Mas também, isso já eu dizia, ainda praticamente pouco se utilizava aqui em Portugal os computadores, só em casos muito especiais. Lá fora já se utilizavam a miúde. Mas quando veio para Portugal, foi a maior causa de desemprego. Sim. Eu, por exemplo, eu fiquei logo sem trabalho, porque o trabalho que eu fazia era um computador manual, com as minhas mãos e com a minha cabeça. Agora é toda a máquina. Veio o computador. O teclado. É certo que eu demorava um dia, dois dias a fazer um certo trabalho. O computador veio fazer o serviço. Em meio-dia, ou num dia ao máximo, até... Numa hora. Numa hora. Claro, a minha profissão acabou. Desemprego. Sim. Por acaso, já estava numa idade que, naquele tempo, ainda no tempo que podiam, que faziam isso, que agora já não dá. Vim com todos os meus direitos... Para a reforma. Para a reforma. E tudo bem. Mas, foi uma ceifa que deram em muitas profissões. Inclusive, por exemplo, agora, fugindo a outra coisa, as próprias máquinas que os impressores estavam a sujar papel eram os artistas, porque eles é que tinham de preparar a tinta, é que tinham de afinar os rolos e aquela coisa tudo direitinho. Agora, mete-se um original à frente do computador ou já no computador. E ele só está ali para carregar no botão. E a máquina que faz o trabalho. Isso é artista. Ele nem sequer se apercebe o que é necessário, se é preciso mais tinta, se a tinta está mal, se é assim, se é assim. Ele carrega no botão e a máquina que resolve o assunto. É mais pessoal. As máquinas, eu vejo cada vez mais isso. No outro dia fiz uma viagem longa, passei por uma portagem. E eu, as pessoas. Não estou cá. Não é empregado exportar, sim, é tudo em máquinas, é meter o dinheiro e quem é que faz o serviço? Qual o cliente. Serviço? Pois. O cliente, as bombas de gasolina. É outra. Onde é que estão os empregados de meter a gasolina no carro? É mais desemprego porque o cliente é que tem de fazer o serviço. Ora, vós. É que do outro lado aparecem os defensores disso que dizem, bem, mas para criar essas máquinas também são precisas pessoas. E quais as pessoas? Pronto, a diferença é uma ou duas pessoas idealizam e depois há os empregados para fazer a máquina. Mas chega-se à fábrica de fazer as maquinetas, o que é que acontece? Carrega-se no computador, no botão e o resto solda, corta, faz, e não é preciso empregados. É preciso empregado para carregar no botão e para desligar a eletricidade. Fala, Carlinhos, fala que tu falas bem. Obrigado. Não só eu pelo menos admiro o teu dom. Admiro a inovação e o desenvolvimento. Mas eu já sabia que eu sou vigente que veio. Só tem dois dentes, exatamente. Devia ser vigente. Porquê? Porque estar a vigiar? Não. Não, vigente tem de estar em vigor. A lei vigente, por exemplo. Bem, não interessa. Já sabe adivinhar que as máquinas iam trazer. Isso é inevitável. É inevitável, não. É por isso que temos agora a poluição toda e o ozono foi-se e os carros continuam a dar cabo de tudo. Não, mas é assim, mas cá está. Não, é assim. Eu disse que ia. Mas, por exemplo, pegando nesse caso. Eu estou aqui para dizer mal, fui contratado, pagam-me para dizer muito mal. Exatamente. Eu não posso dizer bem. Exatamente. Mas é. Faz lembrar o outro que foi pago para acelerar, para fazer de lebre na meia maratona em Lisboa e acabou por ganhar a corrida hoje de manhã. Fazer de lebre? Gostei! Fazer de lebre é nas provas de atletismo, alguém que é pago propositadamente para acelerar o ritmo para ver se quebra recordes. Que é para não ir o. Porque, primeiro, que é para não ir uma corrida aborrecida e muito devagar, muito estratégica. E segundo, para ver se surgem recordes. E para ver se surgem recordes, porque a corrida fica mais prestigiada pelo isso. E um que foi pago para isso, hoje, tanto foi em lebre na primeira fase. Que depois sentiu-se bem e continuou, ganhou a prova. Mas sim, continuou. Era lebre. É. Deu nome ao serviço dele. Mas continuou. Pronto, mas isto para dizer o quê? É assim, isso quando, por exemplo, quanto aos carros, é outro exemplo. Quanto aos carros, atenção, porque aí até tem havido uma evolução contrária. Porque nós começamos com as máquinas, com a. As locomotivas a vapor, que faziam muito mais poluição do que aquilo que faz agora. Olha que não, olha que não. Fazia. Olha que não. É que não, o petróleo, o petróleo faz muito mais poluição do que a madeira. A madeira não fazia tanta poluição. Não, não é madeira, estou falando do carvão. E de onde é que vem a madeira? Sim, mas. A madeira era achas lá para dentro. Sim, claro, mas para todos os efeitos. Se vamos para aquele carvão das minas. Esse não, essa é madeira, ainda não chegou à fase de petróleo. Quando já é aquelas, os basaltos e aquelas coisas todas, já que têm, não é basalto, é outra coisa, que já têm bases de petróleo, aí com certeza, vai dar ao mesmo. O mal deste país, deste mundo, inclusive, um mundo cão. Foi a descoberta de petróleo para aproveitamento. É para a combustão, é para os acrílicos. É para isto, para aquilo, para aquilo. Mas sabe que estamos numa tendência de contrariar isso. Pois, por isso que eu digo, até estamos numa tendência. É por isso que eu digo, até estamos cá. Vai falar com os chineses. Vai falar com os chineses, que eles olham menos para isso. Ah, os chineses são dos primeiros que estão a apostar neste tipo de coisa. E os chineses a sair do. Do mundo punho. Do mundo tem que sair, porque os alarmes já soaram há muito tempo. Mas eles estão se marimbando, eles têm lá muitos milhões para morrer. Meus morros de 2, 3, 4 milhões. E muitos milhões para gastar. Não, é que o problema da China, isso é um problema que dava quase um problema. E os japoneses também estão na mesma. Tu para andares hoje em Tóquio, nesta cidade, tens de andar de máscara. Não, mas estamos numa coisa de. Porquê? De evoluir para coisas amigas ao ambiente, de gás natural. Já não é. Isso são alguns países e algumas empresas. Já dizem hoje, você aqui vai nos transportes públicos e já vê coisas desse género. E aqui em Gaia e no Porto. Sim. Há muitos exemplos agora. Ah, e é assim. Não sei se vai resultar, nem quanto tempo vai durar. E cada vez mais, por exemplo, já se vai reduzindo o seu tempo. Nós, se eles andam assim, nessas cimeiras e mais não sei o quê. Certo. Mas isso é só palhaçada. Bem, lá um é por outro. O protocolo que outro foi todo cumprido à regra, de início ao fim. Todo. E os japoneses foram os primeiros a cumprir. Eu não tenho razão. Mas pronto, mas é assim, mas para todos os efeitos vai-se assistindo, ainda que mais lentamente do que era desejável, vai-se assistindo a uma evolução contrária. O carvão, na sua generalidade, com muito menos, produzia mais poluição, só que não se notava tanto porque eram muito menos os transportes. Era essa a diferença. Se andássemos hoje com tanto carvão que mandamos com petróleo, o ar aqui era completamente irrespirável. Os japoneses usam coisas a carvão. Os japoneses usam coisas a carvão. Porquê é que eles têm lá o ar todo poluído? Eles têm o ar todo poluído porque, como é lógico, há um excesso. Mas é o que eu estou a dizer. As coisas estão mal com o petróleo. Mas se tivéssemos o mesmo número de transportes a carvão. Não atingiam a. Eu acho que ainda era bem pior. Eu acho que não. Olha que não, doutor. Eu fico com a ideia, mas não tenho a certeza. Não a tenho, porque não tenho a certeza. Eu também não tenho dados científicos que possa provar que eu tenho razão. Nos dados... Eu estou, na minha modesta opinião, penso eu de que. Ah, melhor. Bobby, penso de que. Mas é assim. E já começa a haver a introdução. Enfim, muito pouco tempo. Se calhar nós só daqui a 30, 40 anos é que temos isso aqui em Portugal com alguma frequência. Os carros elétricos. Que gastam menos, aliás, não é gastam menos, é poluem menos do que a. Poluem menos do que. Do que o petróleo, aliás, não poluem, não lançam gases, é como o telemóvel, não é? O telemóvel polui tanto como um automóvel elétrico. Mas, ou seja, nada. Claro que a eletricidade é sempre necessária, não é? Quanto mais eletricidade, mais água. Não polui nas ondas elétricas ou magnéticas, não é isso? Não chega a poluir eletricidade. Agora uma parte. Isto é um comércio. Até porque são baterias, não. Isto é um comércio de tal ordem que eu era miúdo e saí de uma empresa que construiu um automóvel a funcionar a água para o posto de lado. As empresas petrolíferas deitaram logo as mãos à cabeça e pá, o que é que vai ser de nós? Abafaram logo. Desapareceu, poucas pessoas souberam que isso aconteceu. Mas é que agora já há outros movimentos. Na altura, isto não sei quanto é que foi, mas... Mas os petróleos metem lá sempre a mão e os pachás lá das Arábias e... Não, porque assim, o petróleo está-se a chegar a um limite, que é... O petróleo acabou por se tornar para muitos uma dependência que vai ter que acabar mais ou menos dia. Isto fez duas coisas. Não sei se vocês sabem disso, mas há um... Na Sibéria... foi descoberto há alguns anos o maior manto de petróleo do mundo, a 12 km de profundidade. Qual é que é a situação? Se houvesse, se retirasse, porque a partir de 12 km não sabemos exatamente ao certo o que é que há, mas por ali há muito, muito, muito petróleo. Há um manto enormíssimo, não é apenas um poço. Há um manto enormíssimo de petróleo. O que acontece? Se se vai pelo petróleo daí, primeiro não sabemos as consequências que isso pode ter, porque vamos estar a tirar material dentro da terra. Segundo, o petróleo passava a ser tanto quanto agora tão pouco, que é desvalorizado imenso. Ora que estás a ver como sabes. Portanto, isso. Aquilo que falar aqui é tinha de ser preciso. Quando for preciso, então vai-se lá. Não, porque quando for preciso... Mas é que ao mesmo tempo já vai havendo uma contracorrente muito forte que, já não dá para passar discreta, que é os sistemas que vão fazer com que este petróleo seja cada vez mais condicionado, que é a introdução do automóvel elétrico, que é uma alternativa até bastante boa, porque carrega-se o automóvel, né? Carrega-se a bateria do automóvel e o automóvel tem autonomia para não sei quantos quilómetros, não sei quantas horas. Claro, pronto, é como os telemóveis, é como os telefones sem fios, não é? Uma pessoa quer fazer uma viagem de 200 ou 300 quilómetros, tem de meter para abastecer. É assim, ou então pode ter mais, tinha uma bateria e enquanto uma está a carregar. Eu estou a ver mesmo o portuguesinho entrar por aí. Ah, se tiver que ser. Mas é que eu digo, se calhar só daqui a 30, 40 ou 50 anos. Interrompendo, antes que vocês passem mais tempo a falar sobre petróleos e ambientes do que as novas tecnologias e a transferência das pessoas, voltando às internets, há uma coisa que, na minha opinião, é má. É má, quer dizer, para eles é má. Para mim é diferente. Mas revela um lado das pessoas, que é as parvoíces que se publicam lá, que para eles são coisas importantes, mas qual é o mal nisto? É que, como vêm os outros a fazer o mesmo, é a tal história da... Os outros fazem, também fazem, deixa-me entrar no meio e tal e tal. E cada vez, e falamos nisso há pouco tempo, é o facilitismo. Cada vez se vai rebaixando mais o nível, bem, isso não é só na internet, mas a internet ajuda. Cada vez se vai rebaixando mais o nível, e o que há meia dúzia de anos, ou se calhar nem isso, se achava uma... Mas que é isto? É pouca vergonha, mas as pessoas não têm noção. Hoje é normal. Os outros fazem. Deixa-me publicar fica, também. Fica bem. É, fica bem no grupo. Fica eu não sei se sabe, eu não sei. Eu vou contar aqui uma pessoa muito engraçada quanto a publicações que as pessoas não têm a noção. Houve uma pessoa que tu também conheces, que até esteve muito próxima de nós, teve o concerto connosco dos Chutes em 2005. Uma rapariga. E ela fez uma publicação muito gira que dizia: vês. Vou dizer assim, nomes assim, ó Carlos, Daniela, Cláudia, Rita, Pedro, não sei o que foi, identificou para 7 ou 8 pessoas. Porquê que eu era tão boa aluna no ano passado na faculdade? E o link da notícia era: alunas que fazem sexo são melhores jovens que fazem sexo são melhores alunas. Ela publicou aquilo, claro que muita gente viu, muito mais do que ela queria. Que ela pensava que e depois é que ela disse, só agora é que eu percebi que não devia ter publicado isto. Mas claro, já ia muito tarde. Porque tinha um namorado na altura que nunca tinha ido para a cama com ela. E então descobriu, bem, se tu andas a fazer não é comigo. Porque eu também, claro, não disse a minha colherada, não é? Não a convidei para um encontro, mas nem disse, ah, que saudades que eu tenho tuas. Mas disse alguma coisa de estilo. Pronto, olha. Mas era mais chega à machadada. Sabes da tua vida, pá, pronto, olha, obrigado por esta coisa, por isto que partilhas connosco, é bom. Mas eu acho que isso nem é. É uma inconsciência. Nem é o pior de tudo. Não é muito grave. Não é. Se é cada um publicar o que lhe apetece, porque aí não fez mal a ninguém, desde que não esteja a enganar ninguém. O problema é quando se publicam coisas que não se tem noção. Bem, não interessa. O que estávamos a falar ao bocado era sobre as crianças. É, isso aí acho muito mal. Porquê? Porque não é porque é como é que elas entram hoje em dia, né? A facilidade que têm em entram da mundo. Pior maneira. É obrigatório. Há desde logo essa noção, há desde logo essa intrusão escolar, e aí nas casas de escola tem um papel negativo, que é, obriga os pais, de certa forma, né, a terem que ter um computador para os filhos, ou então que os filhos vão com os pais, mas têm que trazer à internet, porque têm que pesquisar algumas coisas de lá. Que eu acho que eu tenho que trabalhar com o computador, as crianças trabalharem com o computador, não é de todo mal. Embora também tenha que ter cuidado com uma coisa, é que o computador é como a televisão, com a diferença que nós temos que estar mais próximos do computador. Mas sabes que acho, antes que te esqueças, não te esqueças o que vais dizer, uma coisa muito breve, e Sérgio, quem vai concordar comigo e pensar nisso. Se calhar quase tão grave como outras coisas negativas que pode trazer o computador, é a falta da escrita à mão. As pessoas deixaram de escrever à mão. E uma coisa? Hoje em dia já não se consegue. Já estou a exagerar, a generalizar muito, mas a maior parte hoje os que já crescem com isso já não conseguem pegar numa caneta e fazer um texto em condições ou uma letra decente ou saber escrever em condições. Eu vou mais longe ainda. É certo que o cérebro também trabalha, mas quando não havia computadores, epá, uma pessoa tinha de matutar, de gravar na cabeça. Sim. Puxava-se mais pela cabeça, hoje é tudo muito mais simples. Uma simples conta, eu já tenho visto doutores e professores, não sei o quê. Uma simples conta, 3 vezes 3, vai sair calculador. 3 vezes 9. Ou 48. Não, 27. Não, isso é 9 vezes 3, porque 3 vezes 9 já não é 27. Ah. Pronto. É para não se ver. Puxa menos para a cabeça. Eu era miúdo, logo na primeira classe, nós fazíamos contas de cabeça. Para nos obrigar a puxar pela cabeça, a cabeça a trabalhar. Por exemplo, a minha mãe mandou-me comprar 1 quilo de batatas. A batata custava 4 tostões. Eu trouxe 3 quilos, quanto gastei? E eu tinha a fazer aquilo de cabeça. Eu disse agora uma coisa simples, mas às vezes eram coisas mais complicadas. Como disse, que a pessoa tinha de estar. Olha, eu vou mais longe. Toma, também. Minha falecida sogra era uma Einstein. Ela não sabia ler nem escrever, mas ia à mercearia, ia aqui, ia lá. A empregada fazia as contas. Quanto é que é? É isto assim. Ai, não é nada, é assim. E ela, sem saber ler, escrever e fazer contas, ela não percebia nada. Mas fazer-lhe contas, era de cabeça, aquilo é que era um computador. Não havia uma planinha, um vendedor que a conseguissem nos trocos e essa coisa toda, com ela, punham ali os meus cortes e ela pagava. Mas que é com ela, por exemplo, uma analfabeta. Mas é como eu digo, aliás, mas isso é um exemplo muito interessante, porque eu uma das pessoas que eu conheço, e é uma das pessoas com quem mais falo recentemente, já há mais ou menos um ano, não foi à escola, não teve hipótese de ler Braille, ela também não vê, não tem hipótese de ler Braille, porque também tem dificuldades em andar, praticamente não consegue andar. Enfim, mesmo sair de casa, ou seja, lidar com o mundo cá fora, mesmo isso é algo praticamente impossível. Ela só dá ali uma volta ao quarteirão e tem que ser com ajuda, porque sozinha ela não se aguenta. E é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, mas não é mais inteligente só com mais conhecimento, é mais inteligente. Aquele conhecimento, de facto, de mundo cá fora não tem muito. Mas da forma como entende a realidade, não é? A forma como ela apreende a realidade, a forma como ela raciocina sobre as coisas, as coisas que ela sabe e precisa disso de fazer as contas e de, pronto, a única coisa que ela aprendeu, porque lhe ensinaram, a única coisa assim que lhe puderam ensinar foi a funcionar com o computador. E me ensinou muitas coisas, mas de todas as formas é aquilo que ela sabe, até é por aí que eu conheço. E é essa a forma com que ela se liga ao mundo, mas é o suficiente para ela ter uma noção impressionante, mas é que é impressionante. Ela tem a mesma idade que eu. E é impressionante a forma como ela apreende a realidade. Mas é que apreende de uma forma muito clara, muito justa, muito, e consegue, acaba por prever as coisas. Porque já sabe, já conhece como é que o ser humano, regra geral, funciona quando se comporta de uma determinada maneira. E cá está. Nunca foi à escola. Uma interrupção na parte desta situação. Por acaso, eu não gosto muito dele, que agora eu já gostava porque ele já se foi, do Saramago. E uma vez disse que a pessoa mais inteligente que eu conheci não sabia ler nem escrever. Então, mais sábio. Mais sábio, a pessoa mais sábia. Mais sábia. E nós sabemos por aquele programa lá do Rossul, que ele ia lá ao meio das aldeias. Das aldeias. E descobria as pessoas que sabiam mais do que ele. Pessoas analfabetas. Analfabetas e depois a viver lá naqueles campos e naquelas coisas. O crescimento foi outro, o contexto foi outro. É pá, mas claro. Como é que eles faziam poemas e depois gravar aquilo na memória? Porque ele não podia escrever. Se ditasse para outras pessoas, mas não. Isto de saber, tem muito que se dizer. A minha bisavó que vem lá do meio das aldeias do Penafiel, que lá havia uma escola do caraças, sabe qual é a escola? É tratar das vacas no campo e tal. Não, e chegou, e quando se mudou para aqui era a maior poetisa cá de Gaia e arredores. E de criar coisas e caraças. Bem, o Carlos estava a falar na altura em que. E então, aquelas Santos de Tatu? As crianças. Bisavó. Bisavó, já foi. Estava a falar o Carlos sobre as crianças já crescerem com o computador e a TUM é outra evolução da tecnologia. Que é quase obrigatório. A TUM é outra evolução da tecnologia. A minha avó é a evolução da tecnologia. Não, a TUM. O atum em lata em conserva. É outra nova tecnologia. Não, já não é nova tecnologia, mas é uma tecnologia. Pois é. Pronto. Nada como se falou aqui seres atum. A tua. As crianças já crescerem com o computador à frente. É assim. Que é obrigado na escola. É assim, eu sinceramente, nós ainda não chegamos ao extremo porque na maior parte das vezes as escolas ainda obrigam que nós tenhamos os nossos cadernos e não sei o quê. Pronto, e as pessoas sabem escrever. Agora, sabem, aprendem a letra. Agora a questão é, fazem com que os miúdos vão pesquisar, e atenção porque nós estamos a falar numa altura muito, muito crítica, que é a altura em que os órgãos ainda se estão a formar muitas vezes. Quer dizer, já se formaram, a base já se formou. Mas consoante o corpo vai crescendo, os órgãos também vão crescendo. Não é? O mesmo acontece, por exemplo, com os olhos. Não é? Por exemplo, a minha sobrinha tem, com 9 anos, uma graduação extremamente alta, com 8 anos, aliás, uma graduação extremamente alta nos óculos e já não está a ser suficiente. Porque cresceu a fazer o quê? Pois. Desde o pai dos 6 anos que ela vai ao computador? Ou menos. Mas não é como todo estilo, ou menos, mas pelo menos o Bruno Magalhães. Acho que ela tem o mesmo computador dela também. Sim. Agora não sei se tem, mas acho que já tem. Mas é aquela base do. Como é que dizer? E já vai ao Facebook, e joga no Facebook, e não sei quanto. Já tem um perfil no Facebook, que é uma coisa que até é ilegal. Que é uma coisa que as pessoas não têm consciência. Que é. Há coisas que são ilegais e que sendo ilegais. A culpa, caso aconteça alguma coisa, a culpa recai exclusivamente sobre a pessoa que criou aquele perfil. Ou o responsável. E íamos mais longe, que a culpa é dos pais. Não de controlar tudo, mas a partir do momento em que descobrem, é cortar e acabou. Quando não fazem não, isso, quando, tem menos noção que os pois, filhos. O problema é que são muitas vezes os próprios pais que criam, ajudam os filhos a criar as contas do Facebook. Lá está a inconsciência. Não é? Aí não é as crianças, aí não, é os pais. Pois, e é essa situação, quer dizer, digamos que... claro, eu já tinha advertido que ela acaba por ficar digamos, viciada naquilo, e agora sempre que pode, lá está ela no Facebook ou no computador, não é? Na internet. Muitas vezes eu não sei o que é ela estará a fazer, e muitas vezes também lá chegará a altura em que nem os próprios pais saberão exatamente o que é que ela está a fazer. E eu só sei de uma coisa: já estive às 5 da manhã a conversar com uma adolescente que tinha acabado de fazer 12 anos. Eu com 27. E disseste-lhe para ela ir para a cama e deixar a porcaria do computador? Não disseste? Não, não disse, porque eu não sou o pai dela. Aconselhas? Estive a conversar, sim, falamos dos conselhos, falamos das coisas. No caso específico, aquela menina até me pareceu ser até inteligente. Mas é um caso bastante raro, não é? É um caso bastante raro. Porque outra menina de 14 anos com quem na altura eu falava, já andava para a metida com uns e com outros, e alguns que conhecia pela internet e que... E deixam-se enganar pela internet, pensam que estão a falar com alguém que tem a idade delas e tem 40 e 50 e anda aí atrás de meninas, sei, sim. 40 e 50 também depende, se falar por voz, rapidamente se nota. Não, falar, escrever, combinam encontros com pessoas que nem sequer conhecem, mas sim, Joaquim ia falar. Sim. É só para acabar, porque já está na hora. Tu, quando andaste na escola, já podias usar o computador? Naquele tempo não era os computadores, era aquelas máquinas de calcular. Nos testes e exames, não. Não. E durante as aulas? Depende dos exercícios de matemática. Sim. Porque houve uma outra. Não tinha fórmulas e tal. Quando. Para fazer contas, não. Fazer contas era de cabeça. Tu fazias, mas não eras proibido. Utilizar os exercícios. Depende. Eu estou a falar de exercícios já com equações, com na maioria. Mas na instrução primária. Não, nem pensar. Isso não tinha máquina calculadora. Era a tabuada. Um vez um, dois. Veio as calculadoras, logo na primeira classe, a fazer as contas. Chegam ao fim, não sabem fazer nada. É que agora nem é preciso de mais nada. Os próprios computadores, até os próprios telemóveis, tem tudo máquina calculadora. E é que depois a pessoa, mesmo que não faça de propósito, perde o vício do raciocínio. E quando não tem um aparelho à volta, já não sabe como é que há de fazer. Eu lembro de uma coisa muito simples. Coisa não tem nada a ver com contas, mas tem a ver com novas tecnologias. Eu antes sabia tantos e tantos números de cabeça. Tu não está telemóveis de cabeça. E agora, sei alguns. Mas já não esqueci da maior parte, já não consigo decorar com a mesma facilidade, porque me desabituei. Os mais... Deixa-me só... Já tinha acabado, como é que não, é isto? Não, mas esta cabeça, sim, é lenta. O computador está sujo. Por exemplo, eu quando tinha necessidade de fazer contas, já adulto, já casado, e com o meu filho já tinha calculadoras, eu, ao fazer as contas... Desgaste, tudo isto, aquilo outro. Fazia os apontamentos, tec, tec, tec, e fazia cerebralmente, ou seja, de cabeça fazia aquelas coisas. Mas, primeiro, fazia na calculadora. Fazia na calculadora, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec. Mas para ter a certeza que estava bem, ia fazer à mão. Eu não me fiava no computador, calculadora. Até porque já estava de tal maneira enregada em mim, fazer as contas à mão. E para o snob, então. Agora, fiar-me na calculadora. Porque estava às vezes a enganar o número. Até porque às vezes. Eu lembro que havia aí um bag em algumas máquinas calculadoras. Nós fazíamos uma conta e ela, em vez de dar 5 mil, dava 4.010. Ou 4.100, o que é que era? Era um banco qualquer em máquinas de calculadoras. Ah, eu lembro disso. Tenho uma ideia, já não sei o que era, mas tenho uma ideia. Era fazer-se umas contas, aquilo em vez de dar 5.000, dava 4.010. Agora, fazendo contas ao futuro, os mais, e para fechar, a minha parte, que eu quando digo fecho, é porque fecho mesmo. Eu também já fechei. Exato, já fechou o fecho aí das calças. Os mais modernistas ou os mais liberais, dizem que esta moda dos computadores, internet e facilidades tecnológicas é outra coisa como há 50 anos surgiu a rádio, ou como há 150 anos surgiu para a juventude, para a geração da altura, coisas que não havia antes. Só que há grandes diferenças em... estamos ainda agora a falar de uma. É o raciocínio que está a deixar de funcionar nas pessoas, mesmo aquelas que não fazem propósito. O Carlos ainda há bocado, eu fui juntando, ouvindo e fui juntando. O Carlos ainda há bocado estava a falar da criança que aos 9 anos já usa uma graduação do que uma grande maioria dos adultos que conhecemos. Está a prejudicar até a saúde, quer física, quer mental das pessoas, de uma forma que eu acho que nenhuma outra moda de outras gerações fez. Acho eu. Depende. Depende. Para muita gente. Depende, vou explicar porquê. Porque, digamos que, por exemplo, aquelas pessoas que passavam muito tempo a ouvir os etiquetas, as músicas no Walkman, por exemplo, ou o rádio, nos escutadores e não sei o quê, também tiveram os seus problemas de saúde. Aquelas pessoas que passam muitas horas em frente à televisão têm uma vida muito sedentária, que a televisão muito cultiva a isso, e que estão ali e que comem e bebem invenções do século XX, a cerveja de batatas fritas e Coca-Cola. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O problema não está na invenção, nem no facto de ela trazer. A questão está apenas numa coisa, é em as pessoas conhecerem os seus próprios limites. Mas, mesmo comparando, vamos a coisas concretas. O que é que faz pior, por exemplo, aos olhos e à cabeça da pessoa? Estar 3 horas em frente a uma televisão ou estar 3 horas em frente a um computador? Depende. Não é depende. Estás no computador enquanto estás no uso, é bem diferente do que estás a uma televisão. Depende, depende, e vou explicar porquê. Mais perto. Mas depende, e vou explicar porquê. Porque é mais acelerado e tem. Pronto, mas isso pode ser uma coisa positiva, porque faz com que o teu cérebro também funcione mais. Depende. Mas só depende. Exatamente. Foi aquilo que eu próprio ainda agora acabei de dizer. Depende. Mas eu estava a falar dos olhos, por exemplo. Dos olhos. Sim, dos olhos, se calhar cá está. Dos olhos, se calhar a televisão faz menos mal do que está o muito mais afastada e Só que... E aquela fixação ali. Agora no computador ele tem de estar ali com os olhos fixos. Só que cá está, é assim. É verdade que pode fazer, mas também cá está, é assim. A televisão, aliás, e as pessoas ainda não chegaram a esse ponto, mas nós temos de igual modo, no fim da ceia tomou o cálice, assim como as pessoas, por exemplo, muitas vezes estão a fazer as suas coisas e põem uma coisa em português na televisão que podem ouvir enquanto estão a trabalhar, também há coisas, e eu, as pessoas ainda não pensaram nisto, e é sério que ainda não pensaram, mas quando começarem a pensar nisto vão ver que essa questão dos olhos deixa de se colocar. Porque as pessoas que veem podem alternar entre duas coisas. Entre ver parcialmente algumas coisas e ouvir parcialmente outras. Há leitores de ecrã que inicialmente foram criados para pessoas com, enfim, com deficiência visual. Mas se tornam processos mais lentos. Depende, é assim... Tu ouves aquilo com o leitor de ecrã, de acordo com a ordem de um leitor de ecrã. Não estás a ler aquilo que te apetece. Olhas para onde quiseres o monitor e lês aquilo que te apetece. Um leitor do ecrã está, não adivinha. Mas depende do que estiveres a fazer. Percebes? Depende muito do que estás a fazer. Mas torna o processo mais lento. Sim, torna o processo mais lento. E daí depende, porque eu faço as minhas coisas e não tenho. E faço muito mais rápido que muitas pessoas que se calhar veem, não é? Não é que se calhar, é que veem. Por exemplo, um exemplo muito simples. Em termos de escrever, às vezes cometo alguns erros. É um facto. Mas, por exemplo, cometo alguns erros. Mas o facto de eu estar a ouvir o Jaus a dizer um abraco faz lembrar, ai, para isto, C de cedilha. Sim. Por exemplo. Ou, sei lá. Mas a ti há um. Então, vou de ferias. Ai, para aí, que falta aqui um acento, não é? Ou seja, cá está. Mas então é um caso mais grave, é que tu deixaste escrever à mão, com a caneta, desde que surgiram as tecnologias. De caneta, não, mas com a máquina de Braille, sim. Não interessa, deixaste escrever à mão, sim. Eu deixei de escrever, isso é um facto. Não desaprendi, mas deixei de escrever, no meu caso sim, foi algo praticamente total. Mas é aquela situação, ou seja, não há apenas uma só tecnologia à disposição, não é? Há mais do que uma tecnologia, já para não falar que também há monitores hoje em dia que já não fazem tão mal como este que está aqui à vossa frente. Já há outros monitores que são menos agressivos aos olhos. Já pensados nos olhos das pessoas. Já são menos agressivos aos olhos. De todas as formas é assim. É como tudo. Tem que sempre, ainda assim, que haver um limite. E nós temos que saber qual é que é o nosso limite. A questão está aí, é que as pessoas Mas claro, cada um parte da... Eu só estou a dizer, é desde o início, além da transparência, isto tudo facilita a pessoa o descontrole. Não facilita antes. Facilita o descontrole da pessoa. Estamos é na, só isso. Na era só isso que é grave. É assim, tudo que é novo facilita. Mas isto é apresentar. É, as proporções são outras. Nunca porque, as proporções são outras, porque é uma invenção que liga todo o mundo. Lá está. Eu lembro, mas também cá está, mas também é uma invenção que a seu tempo, quando as pessoas conhecerem melhor o seu controlo, vai ser das melhores coisas que já. E o estrago que já se está a fazer agora. Não sei. Ah, mas isso sempre fez. Todas as invenções fizeram os seus estragos. E hoje em dia, se calhar, chegamos ao fim de várias décadas, até mais do que um século, e perguntamos o que é que terá feito, não é? Até que ponto é que aquela invenção terá-se. Por exemplo, pegando agora aqui na música, uma questão muito rápida, pegando aqui na música, hoje em dia. É muito fácil nós pegarmos e fazermos uma música, não é? Também é muito fácil eu cantar pior que o Zé Cabra e cantar melhor que a Amália. É muito fácil. Há tecnologias que permitem que eu, apesar de cantar pior que o Zé Cabra, cante melhor que a Amália. Não é? Há tecnologias que permitem isso, não é? Agora, e em alguns casos elas serão benéficas. Para a dance music é benéfico, para mesmo, por exemplo, os órgãos, não é? Os teclados. Surgir no sentido de facilitar, nós não temos propriamente toda uma orquestra atrás, tinha havido ali a representação dos sons. Todas essas coisas trouxeram coisas boas e coisas más. E se calhar, em muitos casos, continua a ser discutível se fez pior ou se fez melhor. Eu pessoalmente. Eu estou a perder. Porque todas as vezes, sim senhor, já estou a partir e vou repetir outra vez. Por exemplo. Porque é que está aí a fervir? Nas viragens dos séculos XIX para o século XX, e ainda continuou durante o século XX e até aos nossos dias, utilização de materiais, tanto para na agricultura, na construção. Ainda hoje há no noticiário de uma hora, mais uma escola por causa do amianto. Quando foi descoberta essa matéria para se fazer casas, ninguém se pensou se aquilo fazia isto, se fazia aquilo, se fazia aquilo outro. Passados estes anos todos, mais de 50 anos, ou mais, agora não sei quando, chegou-se à conclusão que aquilo é um produto cancerígeno. E ali na Teixeira Lopes, houve duas empregadas que apanharam cancro. É verdade. Por causa de. Deixa uma opção na escola cá em Gaia. E. Mas isso. Resolveram e fizeram aquilo praticamente novo. E muitas escolas por esse país fora. Mas ainda há muitas que ainda estão com esses problemas. Doenças. O progresso é feito, mas à volta. E só passado muitos anos é que se. Venha a saber as consequências negativas desses materiais. Isso dá pano para mangas, porque aí é outra questão. A ciência tem um caráter revisível, provisório e dialético. Ou seja, nunca é algo 100% certo. É como o azeite que antes fazia mal e agora sabe-se que afinal faz bem. Isto também atrai um negócio. Quando há falta de. Quando há falta de compra, aí o azeite é que se há falta de óleo. Não, o óleo é que faz bem. Isso. A sardinha faz mal ao coração. Mas como há pouca compra, não, a sardinha é o melhor produto para. Faz bem ao esófago. Só mesmo para eu terminar, algo muito simples para mim, ou coisas muito simples para mim que fazem da internet uma indiscutível invenção mais boa do que má. Já que há pouco falei nisso, eu aprendi um idioma e continuo a aprendê-lo, na sua esmagadora maioria, pelas ferramentas que há na internet. Claro, para a minha vontade, e claro, porque tenho pessoas, no caso na Roménia, porque eu sou um país qualquer, mas é na Roménia, que vão também, elas, vão falando comigo e me vão elucidando, etc. Primeiro. Segundo, aprendi a história de um país por outras ferramentas que existem na internet. Terceiro, há uns tempos. Estava numa conferência grátis, ou seja, não havia custo nenhum com ela. Estava numa conferência com outra ferramenta da internet. Eu, aqui em Portugal, uma pessoa na Roménia, outra em Espanha, outra nos Estados Unidos e outra no Panamá. Estávamos todos juntos no mesmo espaço, ainda que cibernético, todos juntos no mesmo espaço. Não havia cortes na chamada, não havia aqueles ruídos das linhas telefónicas. Ouvimos quase que nos estéssemos aqui, tínhamos todos bons microfones, as chamadas têm boa qualidade. E ao mesmo tempo que estava a fazer montagens aqui para a antena web. Aliás, é outra coisa que acaba por acontecer, não é? É a internet. Eu ia dizer isso, estás a falar em pormenores. A antena web. A antena web. Só foi criada por causa da internet. Porque a internet existe. Não, não havia. E os meus. E os programas. Estava a falar aqui. E os programas de notícias que eu tenho, não é? Notícias não só, muitas informações que eu vou buscar. Esta semana falei no hino do Biafra. No hino aos hinos. Por acaso, muita coisa que eu ali falei, aprendi no. Não é, como é que se chama? Não é o livro dos sons. Como é que se chama? Interesse. Programa da Antena 1. A vida dos sons, sim. A vida dos sons. Isto tem a ver com o Facebook, o livro. Mas, mesmo assim, eu fui aclarar informações, novamente com ferramentas da internet. Portanto, aliás, as mesmas que me permitiram, ou outras que me permitiram descarregar o hino do Biafra, que já nem sequer era uma nação existente. Portanto, isso não vai ser internet, nem sequer estávamos a falar aqui. Sim. Outra coisa, e vou-me embora para fechar, é que digo que. As novas tecnologias e esta globalização e tal também estão a tornar uma coisa muito banal e que eu não gosto, que é o falar inglês em Portugal. Inglês ou outra língua qualquer. O Carlos Novo cá estava a dar exemplos, não sei o que é, e disse a dance music. A música de dança desapareceu. E as danceterias. A dance music já sai naturalmente como se fosse o vocabulário da língua portuguesa. Eu vou-me despedir. Pois. Muito boa tarde a todos. Não, mas antes vou dizer, quando as novas tecnologias são bem impressas e com utilidade, agora para banalizar isso, acabou. Muito boa tarde. Não guardo que vou-me chamar. Bom, para se dar a voltarmos, eu não tenho música. Tem escarros, eu não tenho. Não. Para a semana, é o dia 13 de outubro, cá estaremos para ir até Fátima. Carlos, despede-te. Está bem. Olha, o que é que diz ouvirmos a música Asas, da Cátia Carreiro? Porquê? Porque, é as asas, no fundo, do pensamento. Asas do pensamento, é as asas da internet, que nos permitem voar por aí além. E porque é música portuguesa. E porque eu já ouvia a Cátia, isto para os ouvintes saberem que nós estamos a gravar mesmo perto da hora. Hoje eu ouvi-a a cantar no 21º aniversário da SIC. E ela a cantar mesmo ao vivo, não foi como a Dina que cantou como há 21 anos atrás. Foi mesmo a cantar. Não. Mas a Cátia Guerreiro estava mesmo lá com a guitarra, com o guitarrista, com o violador. E ela a cantar mesmo. E a cantar. Não digas violador, é violista, se não estás a meter aqui. Soubeste que disseste. Eu sei. E eu a pensar que estava aqui no meio das dois. Tens a música de Asas? Tenho. Então pronto. Até a próxima. Até a próxima. Apressemos a partida. Aceita o meu.